Luciano, coordenador da FETRAF aqui no município, eu gostaria de questioná-lo sobre alguns assuntos. Ô Luciano, fala pra gente aí essa atuação aí da FETRAF hoje aqui no município de Cândido Salles. Boa tarde, Dácio. É muito importante a intervenção da Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar aqui no município de Cândido Salles, em especial a Cooperabitar, a Cooperativa de Habitação Rural do Estado da Bahia, ao qual nós temos o nosso coordenador estadual, Rosival Leite. Nós iniciamos em 2006 pela Cooperaf Sul, filial Bahia. Nós começamos ali então a fazer uma discussão entre governo federal e governo do estado. Muitos até então não acreditavam no projeto e, graças a Deus, Cândido Salles, nós conseguimos fazer 11 propostas em 2008 e conseguimos aprovar e fizemos com êxito. Em 2009, nós fizemos outro projeto pelo Banco do Nordeste. Nós conseguimos construir 43 unidades habitacionais. Porque o homem do campo e a mulher do campo, o agricultor familiar, não precisa somente de enxada, não precisa somente das ferramentas. Ele precisa de morar bem, ele precisa de estar feliz e, ao mesmo tempo, se alimentar daquilo que ele mais precisa. Para nós, habitação não é só unidade habitacional. Habitação é viver melhor, é o agricultor familiar ali ter sua casinha, ter ali o jardim, ter um pomar, ter sua cisterna, ele ter dignidade igual à cidade. Como que tem que proceder que a pessoa que tem essa necessidade tem que falar diretamente contigo e onde te achar? Na verdade, nós temos uma rede de mobilização pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais, nós temos os nossos delegados sindicais, os diretores sindical espalhados pelo município todo. Ele tem que nos procurar o sindicato. Sindicato dos Trabalhadores Rurais, de segunda a sexta, para a gente estar conversando e estar orientando o agricultor. Nós acolhemos aquilo que os delegados sindicais, que os diretores enviam para cá. Porque, além de tudo, nós temos que priorizar aqueles que têm mais necessidade. E nada melhor, por mais que nós somos diretores de federação, de sindicato, as pessoas, as nossas pernas lá na comunidade são os diretores do sindicato, são as associações e os delegados sindical. Ok, obrigado, Luciano.